3258, aguarde para início do táxi. Até em posição, tá? 3258. Clear takeoff runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. Centro no 604, vai dar passagem ao Airbus Avianca após ingresso para o gate 08, via Juliette. Avianca, gate 08, via Juliette, voo no 604. O TAM 3858 vai aguardar passagem de Airbus da Avianca à sua direita e segue como número 3 no táxi. O número 1 é o TAM, que está passando agora à direita, o número 2 é o Avianca. E o TAM 3858 sai como número 3, no ponto de espera, torre 1 no 86, ajuste no 0 no 2, TAM 3858. Segue o Avianca, ponto de espera 1 no 86, TAM 3858. For 071, airborne at 45, now Salvador 119.8, have a nice trip. 119.8, Azul for 071, thank you, good night. 3662, alinhar e manter 1 no 0. Alinhar e manter 1 no 0, tá, 3662. Departure Control, good evening, Azul for 071, passing 1500 for 360, dial departure. Golino Azul 4071, Clive Mountain, 360, perform dial departure. Perform dial departure, Azul 4071, climbing to 360. B62, decolagem autorizada, pista no 0, 130 com 4. Colagem autorizada, o TAM 3662. Salvador Departure Azul 4071, we are passing 3000 feet, can we fly direct to dial from the present position? Again, Azul 4071. 4071, we are passing 3500 feet, can we fly direct to dial position from present position? Yes, you can. Okay, flying direct to dial, Azul 4071. Uno 885, chame Recife, 1251, alternativa 1-2325, informe ao mesmo sobre o desvio. 251-2325, informa, voo no 1-885. 6201. Alinhar e manter, 6201. Alinhar e manter, 6201. 3526, pronto, cópia. 3526 para Aracaju, autorizado, nível 150. Legal, da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Pucajamo, Pajamo direto Aracaju. Controle Salvador 119.8, Torre 118.6. Aciona 5177, trip 5216. Okay, autorizado 150 para Aracaju, primeira curva à esquerda após Pucajamo, depois após DCT Aracaju. Controle 119.8, Torre 118.6, transponder 5177. Correto, chame para pushback e acionamento. O 3526. Ok, senhor, já está pronto para pushback e acionamento. Autorizado, chame para o táxi. Para o táxi 3526. Chamará para o táxi 6201, decolagem autorizado, 1-0, uma centena com 12. Chame decolagem 1-0, chame 6-0, 6201. We are maintaining heading 240 to avoid weather. For how many miles? For more 10 miles, sir. Roger, after 10 miles, fly to later position. Okay, after deviation, fly direct to later position, Azul 4071. Azul 4071, after deviation, fly direct to bridge. Okay, clear direct to bridge, Azul 4071. We are heading bridge right now. Roger. Boa. Salvador, muito boa noite, chamei 6201, decolou nas suas contas, solicita a prod da EL. 6201, vigilância, voo 360, após 2000 pés da EL. Vigilância, 360, 2000 pés da EL, chamei 6201. Azul 4071, call now Recife, 125.1, if unable, 13325. Call Recife now, 125. Point one, if enable 13325, thank you. Have a good night. You too. Decolagem autorizado, uma centena com 12 nós. Salvador 35216, está pronto para o táxi, o POB 52, 4 horas de autonomia e alterna Recife. 5216, em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 1862, o ajuste no 012, boa viagem. Chamada no ponto de espera 118.62, 35216, obrigado. Olá, Salvador, boa noite, voo no 405, sente na uniforme, autorização Brasília 400. Copio 36, já autorizado? Afirmo. Brasília 36, Pesolo 17, pista 10, curva direita, Golio Fito. Controle 119.85427 no transponder, o gol 9405. 2 Brasília 360, Pesolo 17, decola 10 em curva direita, Golio Fito, curva 319.8, transponder 5427, gol 405. Direita após, chama e pronto 612-194-105, confirma. É, confirme. Direita após, confirmando, chama e pronto. 62. 3258-370, vigilância. 98, boa viagem. 98, obrigado. Boa noite. Boa noite, 370, vigilância, 3858. 370, vigilância, 3858. 3662, Recife agora, 12545, alterna 12685. 2545, 2665, está 3662. Mantém a saída 3258. Mantendo. Oi, CDR 6201. Meia 201, prossiga. Poderia coordenar a pós da EOL voa Bidev? Aguarde. Obrigado. Devido ao nosso horário no Santos Dumont. O 3858, Prode Froti 3858. Grato, Froti 3858. O 3858, temos um tráfego aí na chegada Bonf, que provavelmente é um possível conflito, mas se for necessário a gente vai adorar o resto de engenheiro. Muito obrigado, muito obrigado. 3858. B201, Bidev. Bidev, B201, obrigado. Boa noite, voo no 889, tem que ter informação veículo. Entre número 7 para a simulação de tráfego do galhão. 889, informação agora, uísque, chame o 286. Vai chamar 286. O trip decolou, Alves. Trip decolagem 58, bom voo. Gente, controle. Bom trabalho, 198. Salvador, boa noite, gol no 889, centro da informação, gate número 7 para a utilização de tráfego galhão. 160, só um minuto, voa no 889. 3152, autorização nível 350, Maceió. 3152, module agora para 186, informação uísque, ok? 186, isso. Fazendo o controle de fluxo para o Galeão e para RJ. Só um minuto, estou correndo com o C3. Entendi. Vicente. Autoriza Frodo, Alfa Romeo 363. O 52 também foi direto para Aracaju inicialmente e junto ao centro de Recife socorre, né? Alfa Romeo 108, confirme. Ok, 52, tudo bem. Solimento 201, chama o centro 121, 25, decimal 1, apenas 33, decimal 25, chamamento 201. Alô. Apenas para informação, o tráfego está no sentido oposto, 33 milhas, passando 130. 3758, ciente, não aviso, mas sem já superou o tráfego 3858. Chame o centro de Recife, 12545, alterna 12685. Apenas para informação, tem um tráfego adicional que está com o centro de Recife, na posição de 1 hora, aeronave a 70 milhas, passando 300, em descida para 110, do tipo da aeronave, é um Eco 190. Excelente, muito obrigado, 3868, uma boa noite. Me escuta? Notícia Gol 1889. Inicialmente, comandante, a sua decolagem está prevista após o 2327, devido ao controle de fluxo que ocorre em Galeão e RJ. Caso o senhor esteja pronto antes, o senhor me avisa que eu ocorra com o centro a possibilidade de o senhor decolar antes desse horário, ok? Entendi, então, assim que estiver pronto, informa o senhor. Gol 1889. Está pronto, cópia? Cópia. 360 Galeão, rota UPRI 50, BDEV, quais são? Desconsidera UPRI 50, rota BDEV, UP November 857, Porto Seguro, UP Zulu no 6, após ser conforme o plano, decola 190, curva à direita, no perfil da DAEL, Leida, após Leida BDEV, onde recebe a primeira aerovia, UP November 857, e segue conforme após. 5423, o transponder e controle OPL 199.8. Do Galeão, nível 360, BDEV, UP November 857, Porto Seguro, UP Zulu 16. Decola a pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, BDEV, intercepta UP November 857. Transponder 5423, controle 198, gol 1889. Confere, portão 7, me conduzindo para o puxa, sei lá. Vai formar o gol 1889. Boa noite, 6748, desça para o nível 050, chegada Mari. Puxa na M3-13, desça para 2-3, ajuste em Salvador, 10-13, reporte no localizador. Afirmativo, 10-13, reportado no LOC, eu acho 6-3-13. Maceió 330, rota periódica 58, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju, 5431, código transponder, controle opera em 199.8. Poderia um voador da presente, o Xané 6303. 30300, decola da 10, curva esquerda, saída no perfil Puca, Jamo após Caju. O 119-835431. Está confirmando o nível 330, autorizado. 330. Portão 2, chame o contrafato para o puxa acionar. Pronto, puxa acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, senhor? Afirmo, chame táxi. Para aí, táxi. 05, gate 6, puxa o acionamento. 1405 no 62, já está autorizado, chame táxi e transfira. Transfira em 118.6 para o táxi. Autorizado, transfere para 118.6 para o táxi do 405. Como caju? Meia 3, zona 3, totalmente visual com o terreno. Podemos voar sempre? O voo está na meia 3, zona 3, mantém a chegada. Sim. O objeto 67 com apoio, ele separa 2 mil pés, o ajuste no 012, reporte no localizador. 2 mil pés com 1012, ela deveria passar de voar ITAP, está presente? Está autorizado, ITAP, 6742. De Muituna? O 6742 mantém a ITAP. ITAP, obrigado, 6742. Passos 209, 4 mil pés, chegada bom, se o ajuste em Salvador no 012. Um minuto, gol 989. Escuta. Obrigado, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1003, ajuste. Chame o centro Recife, a frequência 12545, alternativa 12685. 12545, 12685. 889 na escuta? Afirmo na escuta, no 889. O centro nos informou agora, devido ao controle de fluxo em Galeão, Ele antecipou a decolagem para o 24, 2324, ok? Mostra que você está pronto, mas infelizmente vai ter que aguardar um pouco. E mantenha a posição aguardando para iniciar o push, para não aguardar muito tempo no ponto de espera. Gente, vai aguardar. Então, boa noite aqui, nós na escuta. Só que a transmissão da venda extremamente baixa, mesmo com o máximo volume aqui, eu não consegui escutar. Por gentileza, chega o rádio e faça outra chamada. Voo no 604, frente da Whisky para Fortaleza 390. Por 2 horas, antena Aracaju. Eu tenho aprovado para Fortaleza. O senhor copiou o 37 ou gostaria de aguardar o 39? Não, 37, obrigado. Gente, próximo recorde, senhor? Mesmo. Voo 604 da Gol, autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu, nível de voo 370, via para Zulu 19. Decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Froti. Controle 119, decimal 8, transponder 5432, Gol no 604. 370 autorizado para Fortaleza. Decola da 1-0, curva esquerda, Momo Froti, controle 119.8 e o transponder 5432, vai pela Upper do Luno 9, o gol no 604. Contagiamento correto no 604, portão 8 para o pushback acionamento, então me chame a torre 118.612 já. Gente, vai chamar a torre para push acionamento no 604, obrigado, boa noite. No 3, tem pouso autorizado, 5-10. Pouso, né? 3, no 3. Mano 4, número 0, 5, decolado agora em Salvador, 1-1, controle 198, bom voo. Ok, controle agora, 198, bom 405, uma boa noite. Igualmente, bom voo para todos. Boa. Controle Salvador, uma boa noite, gol 1405. Dois após o arboio da chanela e mantém. Mas é mais na final de manhã, 3 ou 5. Ah, a possibilidade de uma proa de vale ou de aval? Autorizado Eval, no 405. 405 no plano Eval, atendendo ao presidente. Boa noite, chame o táxi no 604. Chama lá. É 3 no 3 do Xané, solo e solo 2, táxi na minha escuta, letra à direita, prosseguindo Alfa e reporte antes da táxi Juliette. Bem-vindo. Direita, Alfa, Juliette, reporta lá. A pista se encontra livre quando pronto em livre decolagem, 5-10. Decolagem da 10, 3, 1, 5, 2. No 3, stand by, transponder, por favor. Já está. automático na sua janela.